Salvador, Azul, Alfa Yankee Juliette, podemos prosseguir até a posição de número 3? Confirmo, Alfa Yankee Juliette. Ok, obrigado. A 251 tem livre decolagem da ONU 7, vento de 180 graus com 3 nós. Decolagem ONU 7. A 251 no decolar os 46, controle na 20, decimal 8. 208, boa. Controle, Salvador, a China 625, não decolou, bom dia. Radar na decolagem, saída da EL, transmissão Motiva. Suba sem restrições para o nível 360. Sim, nível 360, 62. Leia da Motiva. E aí, o Azul, Alfa, Yankee, Juliette, parqueado na posição 3, bom dia, obrigado, senhor. Bom dia. O controle é o 6251, se possível coordenar com o centro, vamos Motiva. Cuidado, Motiva, 6251. Motiva, 6251. Na secundária 133-25. Frente, poderia confirmar, por favor, a frequência? Primária 125-1, na secundária 133-25. 251-3385-1, bom dia. Salvador, muito bom dia, Golf, Oscar, papá. Sim, Golf, Oscar, papá. Golf, Oscar, papá, posição de número 8, Pationa, solicitando um reboque para a ponte de número 13, na remota. Ok, tá na 8, vai pra 13? Isso, 13. Ok, reponte, parqueando na 13. Confirme. Vou virar o escapapá no aguardo da autorização para reboque. Está autorizado. Isso não é reboque, reporte ao TM. Esse aí. Capitão Salvador, o Golfe Oscar Papai informando o término do reboque, bate 1 na posição 13. Seguinte, Golfe Oscar Papai, bom dia. E obrigado, bom dia. Senhora 225, bom dia, senhora identificação, autorizada a chegada a Bonfim, Deus te mantém o nível 050. O 625, Cinema 225, desse mantenha 200 alto sobre mim. Puxa, Cinema 225, informa a previsão para a abertura da pista 10 aos 0845. Centro de Salvador, tinha 3816, muito bom dia. Informação Golf. 3816, bom dia, sendo identificação, autorizado a chegada do mar, desça e mantenha o nível 050. Autorizado mar, descendo para o 050, tá? 3816. 3816 vai ter que fazer espera ou pode prosseguir? Com previsão de abertura da pista 0845. Ah, sim, então provavelmente vai ter que fazer espera. Eu desejo permanecer em um nível mais alto ou prossegue na chegada e espera mais à frente, confia? Espera mais à frente, se liberar a gente prossegue, se liberar antes por algum motivo. Na chegada Mari, programa de espera sobre a posição ITAP, nível 050 com autorizado. Gente, vai programar 050 em ITAP, espera na 3283. Salvador, 6225, Rocha, né? Isso. Agora na posição Lagoinha. Precisa descer por nível 187. Autorizado. 187. Controle de Salvador, 3826, pode fazer espera em etapa pela direita para evitar a formação à esquerda da posição em etapa? Autorizado pela direita, 3816. Certo. Doutor, está 3826, alguma possibilidade de executar a órbita sobre o índio à Sierra? Então, 3826, confirme para o controle. Autoriza a órbita sobre o índio à Sierra, nós temos formações tanto em Mari quanto em Itaqui. Autorizado a órbita sobre o índio à Sierra, 2000 pés, para o TAM 3826. 2000 pés sobre o índio à Sierra. Lula 9000, prossiga. Bom dia. Lula 9001, como é que você vai ter? Agora é 75/5, certo? Ok, já tá na 211, por gentileza, o senhor tava me chamando, tava me recebendo. Opa, afirmativo 211. Alô, Gol 9961, bom dia. Gol 9961, bom dia. É, por gentileza, senhor, coordenar galeão pra gente. Informação Golf. Correta, Golf. 360 galeão, copia? Copia. Galeão autorizado 360, nível na rota conforme o plano de voo, pista 1-0 com a primeira curva direita, saída da El, Leda e Irume. Aciona 5170, controle 208. Afirmativo, estou autorizado o galeão, 9-8-5-7, decorando 10, conforme a direita da El, Leda e Irume, 5170, no transponde 208, o 961. Correto, portou 9, pronto, gol no 961. Afirmativo, vai chamar. Só confirma o nível, é o 360 para o 961? Afirmo. Tá bom, obrigado. Então agora será programar a espera sobre a posição Duna, mantendo 2 mil pés motorizados. Informa o ajuste no 014, 1038 no meio. 2 mil pés, no 014, desculpa, solicita essa sobre Índia Serra mesmo, por pela direita. Sobre o marcador externo, 1038 no meio. Programa 225, vem de beleza confirmar o controle. O senhor programará a espera sobre a posição Bonf ou deseja a posição Pelo, confirmado? Pode ser Pelo, o 625. Autorizado descida até 4 mil pés, o ajuste no 014, programa espera sobre a posição Pelo. 4 mil pés, ajuste no 625. 4 mil pés, espera em Pelo, 625. Cargo 6553, pronto, cópia. Autorizado nível Guarulhos, nível 400, rota conforme o plano. Pistona 0, primeira curva direita, Ael, Leda, Motiva, 5174, transponder e controle 208. Controle 1208, vai para o cargo mesmo. Correto, correto, parte 3, chame pronto. 553. Trato, Salvador, bom dia, Azul 4040. Bom dia, Azul 4040, informação hotel, aguarde um minuto. Hotel, aguardando, 34 previsto, saída prevista para convite. Saída, Arbora Lefa. Arbora Lefa, Azul 4040. Luiz, bom dia, sistema de identificação, autorizada a chegada Bonfim, desça e mantenha 050. Ei, 050, então, mantenha essa proa, 225, por mais 20 milhas, se possível. Sistema possível, porém, reduza para 2509, igual no 093. 250, igual no 093. Você escuta, guardando. Azul 4040, pronto, pode? Tira mais, Azul 4040. Autorizado, Confins, nível 340, rota conforme o plano, pista 1-0, primeira curva à direita, subida Arbor, transição Elefa. 5402, transponder, controle 208. 340, Confins, saída Arbor, transição Elefa, curva à direita. 542, 208, 2440. Alfa 320, em espera no setor. Tá 38 no meia, iniciando espera agora sobre o Simbra. Qual a quantidade de espera prevista para o TAN 38 no meia? Provavelmente duas órbitas, senhor. TAN 38 no meia informa no momento 0834 o tempo. Previsão de abertura 0845, como informado anteriormente. Gente, duas órbitas, TAN 38 no meia. Charles, Azul 4040. Prossiga. Confirmando a pista 10 está interceptada? Até os 45. Prata, Azul 4040. Pode voar, bom, 093. Desvio, autorizado bom, 093. Salvador, muito bom dia. 031-271, desde da Golf 3320. Guarulhos. Bom dia, 3171. Prepare a saída da Eulê da Monte, vanguarde copy. A ordem pelo Xenia 6225. A 2525, autorizado de esquerda para 050. Autorizado 050, 625. 3601. Golf confere, guarde cópia. Dael Leda Motiva. Dael Leda Motiva. O TAN 3601 vai aguardar, não sei se for. TAN 3153, pronto, copy. Prossiga na 5. Galeão 360 autorizado, rota conforme o plano. Pistão no zero, primeira curva à direita. Dael Leda Irumi. 5403, transponder, controle 208. Batiu 360, conforme, provou Galeão. Decola no zero, direita, Dael Leda Irumi. 5403, é transponder, 208, controle. Correto, guia de meia dúzia, chame pronto. Parei. TAN 3171, pronto, copy. Prossiga. Guarulhos, 320, autorizado, rota conforme o plano. Pistão na zero, primeira curva à direita. Subida da El, Leda, Motiva. 5177, transponder, controle em 208. Autorizado, Guarulhos, nível 320, via rota do plano, decola 010, curva direita após, é o Leda Motiva, 5177, transponder, 208, outra 3171. Correto, gate 7, pronto, 3171. TAN 3601, pronto, copy. Pronto. Congonhas, autorizado, nível 360, rota conforme o plano de voo, pistão na zero, primeira curva direita. Dael Leda Motiva, 5176 no transponder, controle 208. Dor externo, pela esquerda, curva pela esquerda. Pela esquerda livre, TAN 3896. Zero pulpável, 3196, dá você o Zulu conforme plano, 5176, transponder 208, controle para TAN 3601. Protegimento correto, pontão 10, chame pronto, pushback acionamento 3601. Chama lá, 3601, da TAN. Controle Gol 1093. Prossiga. Alguma comando vai abrir a espera? Com previsão para abertura da pista, ao 0845, provavelmente o seu nome estará de espera. 093, redução 2309. 2309, redução 093. Zona 093, então o tráfego 12 horas, 2.0 milhas, cruzando 4.500 pés para 4.000 pés, alfa 320, procedimento de espera sobre a posição pelo, número 2 na aproximação. Zona 093. Número 2, senhor. Número 1 encontra-se no marcador externo a 2.000 pés. Zona 759, redução para 2.500 nós. Número 4 na aproximação. 259, zona 7, tá? Gravador geral 9972. Geral 9972, a senhora identificação chegada na área e se mantém ao 0620. 0620. Tem alguma chance de aprovar ETAP ou está congestionado? Negativo, senhor. Devido ao fechamento da pista, ponto número 5 na aproximação, mantém o estado. Mantém. Controle, o TAN 3896 está estimando pouso ao 0846. Após esse procedimento de espera, pode prosseguir para o ILS? Autorizado? Provavelmente, senhor. Vou confirmar com a torre no momento. Ok. TAN 3896, complete órbita autorizada, aproximação. Informo pista liberada, informe quando no localizador, tá 3896. Informa lá no localizador, tá 3896. Aeronave na escuta do controle instalador, informa pista 1-0 aberta, sem necessidade de contagiamento. Conchanel 6225, pode prosseguir na procedimento, já está passando o pelo agora. Custa apenas mais uma espera, devido à aeronave em aproximação, no momento... Há 3 horas de correção, no momento há 9 horas de correção, 2.000 pés. Gente, então, mais horas. Voa no 961, na posição 09, puxa, tá que tá na meta. Voa no 961, autorizado, chame táxi. Vai chamar táxi, voa no 961. 150 para que você parou.